Essa é pra tocar em todos os bares. Alô, Tigana! Alô, Juliana! Manda que pode, é das que tem juízo! Deixa eu te contar uma coisa. Não está dando certo entre a gente. Quem cala consente. Eu acho que deu pra entender. A minha mão já não está mais na sua. A gente anda pela rua separados, nem parecemos namorar. Aliança virou enfeite do dedo. A nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro. Estranho, você me beija e minha boca estranha. Esse carinho parece de canhanha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Hoje eu desconheci você. Alô, Léo Boa Ventura, um abraço. Vamos arrochar, meu filho. A minha mão já não está mais na sua. A gente anda pela rua separados, nem parecemos namorar. Aliança virou enfeite do dedo. A nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Estranho, você me beija e minha boca estranha. Seu carinho parece que é ganha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Você me beija e minha boca estranha. Seu carinho parece que é ganha. O seu abraço é tão solto, não consegue não. Estranho, você me beija e minha boca estranha. O seu carinho parece que é ganha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Consegue me prender. Estranho, você me beija em minha boca estranha. Seu carinho parece que é ganhar. Seu abraço é tão solto, não consegue.